Mega Show. Mega Show. O verdadeiro espetáculo audiovisual do Maranhão. É ao vivo em Cururu pro Mega! Mega! Bora botar essa galera pra sacudir agora aí! Joga a mãozinha pra cima, só quem tá feliz aí, joga a mãozinha lá em cima, joga a mãozinha agora, bate na palma da mão, bate na palma da mão, tchau, tchau, tchau. Quem tá solteiro, joga a mão pra cima e dá um gritão aí, gritão aí, gritão aí. Quem não tem hora pra chegar em casa, faz barulho. Alô, meu amigo Robinho Brause, alô, Capuche, tá na parada aí. Como é que é? Galera... Alô, galera boa de Cururupu aí. Alô, Jefferson, está na parada também. Nosso amigo Jefferson, da Matheus Sound. Alô, Marquinhos, Matheus Sound. DJ Juninho Pop, essa galera aí. Alô, turma de Cururupu. Só quem é de Cururupu, bota a mão lá em cima que eu quero ver. Tem algum flamenguista nessa festa aí? Quem é do Flamengo, bate na palma da mão. Bate, bate, bate na palminha. Bate na palminha, bate na palminha. Alô, Chayane, nosso amigo Pepino de Cabril. Bora começar a pressão da Mega com o DJ Luan. DJ Luan. Escuta o nosso som. Pra comemorar, eu vou fazer chuva Xandão. Galera do Vila Copos tá na parada, DJ Nenê. Mulheres, que é tudo na nossa conta. E vem comigo. E treme tudo, treme tudo com a Mega. Te trago no meu quarto, faço teu amor. Ele tá com som alucinado. No sexo do meu show, faço você delirar. Vem por cima, fica embaixo. E treme, treme tudo. Aí, Manu, galera de Cururupu com a Gigi. Alô, Poliana, parabéns a você, minha amiga. Felicidades, tudo de bom. Alô, Igor. Um abraço aos primos do Romano. Vai, vai na tremidinha, tremidinha, treme tudo, treme tudo, treme tudo, treme tudo, treme tudo. Eu quero chamar essa galera pra passar energia positiva pro DJ Luan, assim, ó. Treme a mãozinha, treme a mãozinha, treme a mãozinha, passando energia positiva, passando energia positiva, passando energia, passando energia, passando energia. Quem vai acordar amanhã meio-dia, dá um grito aí, dá um grito aí. Quem não tem hora pra chegar em casa, faz barulho, cururu, cururu, cururu. Hoje eu tô fervendo, ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, pá, pá, volta, caixa tá ardendo. Alô, meu amigo Daxo Alucinado, fazendo mais um aninho aí. Tudo de bom, meu irmão. Felicidades, parabéns, Daxo! Vem pra festa. Vem pra festa. Vem segura aí! Alô, DJ Nenê, DJ Nenê! Pare de favela! Pare de favela! Pare de favela! Pare de favela! Pare de favela! Pare de favela! Pare de favela! Sai do chão, cururupu! Filho Brause! Alô, Mel, novinha Produções, vem com a Mega! Vem com a Mega! Abraço aos primos do Romano! Estou na área! Olha pra você! Alô, DJ Nenê, como é que é? Abraço aos amigos Paré, tá na área! Um abraço, meu amigo, professor João Carlos, a turma do Guru Tio, alô, João! Abraço, meu amigo, tá sempre comigo, valeu, João! Valeu, João! Via Mega! Mega! DJ Luan, DJ Luan! Um abraço aos amigos Thiago Leite, alô Joca, alô Manel, Ticara, tá na parada aí, tamo junto aí, valeu irmão, tamo junto, galera boa de Cururupu, essa aqui foi eu que lancei, acabou o Maranhão agora, é show. João Santos e os dois irmãos Bruno e Camilo. Está na área. Alô, DJ Juninho, papi! Meu amigo Marquinhos da Matheus Audi, aparelhagem de Curupu. E a parada é pra cima com o DJ Luan. Alô, meu amigo Marquinhos da Beze. Está na área, alô, Marquinhos da Beze. Sabe, canta comigo assim. Se lembra do que passou. Mega show na parada. Você foi, soube cuidar bem de mim. Pena que você me deixou sofrendo sozinha aqui. Eu não sei se você sente o mesmo por mim, mas eu me acostumei a viver só pra ti. Eu não sei. Essa aí foi lançamento do DJ Luan e pegou na galera, hein? No batidão. Quem tá solteiro, dá um grito aí, deixa eu ver. Quem quer beijar na boca, faz barulho, cururupu. Cadê o grito das mulheres mais gostosas do Maranhão? Alô, mulherada solteira, comigo na Mega! Mega Show! Alô, Juninho Papi! O Vivo e Cururupu com a Mega! Mega Show aí! Onde você for, aí, meu. Eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós não haverá segredo. Oh, my love, você é meu desejo. E nesse momento quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou, e o Melody do Mentiroso de Gênero se entregou a você. Ei, Daxon! Só quero o melhor pra ti. Sabes bem que sim. Eu vou te assumir. O quê? Tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. É DJ Luan na parada. Vem! O Brasil agora é... E doida tudo vai. Balanço do consagrado. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão. Porque eu sei, e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem porquê. Alô, DJ Nenê. Aí, Max do Paredão, equipe da Mega, valeu, bebê Laje. Não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Essa fila. Isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, se me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh. Ai, meu. Alô, galera da Novinha Produções. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh. A nossa história chegou. E pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike louco, então é 24K. Na humildade eles venceram, olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exalando Ferrari Black. Alô, Melly! Eu saio pro meu rolezinho de Camaro ou de Porsche. Vou dar uma bicada, eu vou curtir o Pop Live. Ontem à noite, o bagulho foi incrível no escurinho com as... Segura com a Omega aí. Aí é só marcante, eu vou ficar daquele jeito. E a galera de Cururupu, Cururupu. Nego, hoje a festa é nossa, quando eu sair daqui. Hoje eu tô assim, eu vou curtir lá no Rubi. Eu quero uma princesa, eu tô daquele jeito, tá ligado? Só tem princesa, é o Mega Príncipe Negro. Ah! Chega domingão, no Nova Dimensão, curtir na madrugada com a garrafa de Xandão. Pra finalizar, vai no Badalação, vem a novinha se acabar. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas e os primos do Romano. De chegar no pé, aquele na que louco. Quando é 24K na humildade, eles como é que é, DJ Luan? Sempre tira o cheiro, examando o Ferrari. Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Quem quer ir até de manhã com a Mega, dá um gritão aí, galera. Mas a turma de Cururupu tá feliz da vida. Só quem tem alguma coisa a agradecer a Deus, dá um grito aí. Quem é filho de papai do céu, com a mãozinha lá pra cima. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. 5, 4, 3, 2, 1. Bora pra cima, Cururupu! Cururupu! Eita! Não com a parada com a Mega, com a Mega. Agora é Mega Show. Um abraço a galera mais top de Cururupu. Alô, Maicon. Ô, Vilão Bits aí. Alô, Branquinho. Alô, Marquinho das 13. Neguinho do Melody, diretamente de São Luís aí. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhar. Um abraço ao Homem do Frango, tá na área, o Homem do Frango! Alô, Thiago Social! Galera de Cururupu, de peso! Peso! Peso! E pra me ensinar, eu quero o grito da galera, o grito, o grito, o grito! O refrão, Cururupu! Vocês aí! Com a Mega! E da Xon! Isso aqui é Mega Show, meu irmão! Show, show, show, show, show, show. Joga, joga, joga, bola! Com a mão pra cima, com a mãozinha lá em cima, com a mãozinha lá em cima. Vem no batidão, no batidão, DJ Nenê! DJ Cleitinho. Eu te quero, me dei uma chance, já estou em desespero. Exagerei no risco e briguei com você. Quando acordei, parei pra pensar agora. Alô, meu amigo Robinho Browser. Alô, Pepino de Caprio. Esse é o clima aí, gente. Ao vivo, Mega. Aqui eu vou tocar especialmente a galera da Matheus Sound, aparelhagem sonora aqui de Cururupu, e são meus amigos, meus parceiros. Alô, meu amigo Marquinhos, da Matheus Sound, DJ Juninho Pop, a galera que vai arrebentar em Cururupu. O Maranhão agora é Mega Show. E a galera de Cururupu aí, ó, dá valor, dá valor. Alô, Juninho Pop. Segura aí, meu irmão, que é Mega Show, Boninho! Show, Boninho! Faz um M! Mega Mega Show. Algo tão forte assim. DJ Lua. Quem sabe joga a mão pra cima comigo, comigo, comigo assim, ó. Vai, vai. Alô, Cururubu. Por caminhos estranhos eu. Galera que curte as marcantes aí. No clima com a Mega Show. Alô, Marquinhos. Alô, homem do frango! Você me mostrou. Galera do bairro de Fátima aí! Galera da Adalia Branca aí! Abraço, galera da Adalia Branca! Galera da Rua do Pinche! Como é que é? Vida uma grande paixão. Eu te amo, amor. E o clima, o clima, o clima! Mega Show! Mega Show, o verdadeiro espetáculo audiovisual do Maranhão. Eu quero ver a galera botar pressão comigo, DJ Luan. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá feliz aí, alô, para, segura, segura, segura. Alô, meu amigo professor João Carlos, da turma de Curutiu. Só quem tá feliz joga a mão pra cima aí. Cadê o grito das mulheres que não dependem de homem pra nada? E joga, joga, olha a boate da Mega Show. Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão. Aqui é a Mega Show na parada. Seus amigos Arthur Braga, galera da Moura, Maroc e Pancadão. Segura, segura, segura o batidão, colega, colega. Eu quero ver essa galera com a mãozinha lá em cima, com a mãozinha lá em cima. Joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. É pra sair do chão, Cururubu. Só quem gosta do Flamengo dá um grito aí. Parada com a Mega Show! É assim! Alô, DJ Lele! DJ Nenê Leandro Mix, DJ Luan, o trio toca tudo, tudo! Eu quero ver essa galera, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, vai, vai, vai! Show Cururubu! E joga, joga, joga lá em cima! Joga lá em cima! Joga lá em cima! Joga, joga lá em cima! Só quem é filho de Deus dá um grito, um grito! Sai do chão, Cururubu! Alô, meu amigo, homem do frango! Vem pra festa, vem pra Mega Show! segura aí, segura aí. Sou da Mega Show pra você. E vem com a Mega, com a Mega, tio. Vem comigo, comigo, comigo. Dia de semana é tenso pra tu vir com essa besteira. Pega a visão. Fim de semana, safadeza. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Brotou na favela, vai pro mal cadê. Alô, Robinho, pra hoje! Segura, Robinho, alô, Peleco! Mamadeira tá cheia. A tropa viu tu na máxima. Os cria pensou besteira. Os amigos que é envolvido. Falou, falou. Vai fazer mal com a tropinha. E a galera? Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Deixa ela pensar que o DJ é bobinho. Deixa ela pensar que TH é molequinho. Deixa ela pensar que os cria eles são bobinhos. Mas vai gamar quando ele passa. Bem devagarinho. Vai gamar quando ele passa. Bem devagarinho. Deixa ela pensar que o DJ ele é bobinho. Deixa ela pensar que TH é molequinho. Deixa ela pensar que os fios eles são bobinhos. Mas vai gamar quando ele passa. Bem devagarinho. Mas vai gamar quando ele passa. Bem devagarinho. JC Shake da Rádio Mandela. Pra mim que é o mais fica danado. Bora dançar com o Urubu. Eu quero ver essa galera agitando, agitando, agitando. Vamos dançar com o Urubu. Que é isso? Você vai se jogar. Quando eu meter, você vai se jogar. Tome, tome, tome, tome, tome, tome, tome. Quando eu meter, você vai se jogar. Quando eu meter, você vai se jogar. Quando eu meter, quando eu meter, você vai se jogar. E quando eu meter, você vai se jogar. Tome, tome, tome, tome, tome, tome, tome, tome. Turma de Cururupu, quando eu tocar. Quando eu tocar essa aqui. Só quem gostou faz barulho, galera. O Maranhão agora é Mega Mega Show! Alô, minha galera, bando Viracopos! Deixa eu abraçar meu professor João Carlos. Alô, João! Toda a galera do Gurutiu, um abraço, amigo! I will change my style. Just treat me right, be good, you see. DJ Nenê, DJ Nenê, DJ Nenê, DJ Nenê. Alô, Leandro Mixer. Foi legal, né? Let's take a dip in the river. If I really find you, baby. Alô, meu amigo. Alô, Paré. Segura. O homem do frango dá uma parada. Alô, Marquinhos da Mateus Sound. Alô, DJ Juninho Pop. Toca tudo do Maranhão. Mega Show. Mega Show. Esse é meu... Nenê, DJ Nenê, é com você, meu DJ. Bota pra cima, agita essa turma. Mega, Mega Show. A inovação tecnológica. Um verdadeiro show multicolor. Ô demais, valeu DJ Luan. Alô minha galera de Cururupu. Vou fazer o seguinte, só quem tem fé em Deus joga o bracinho pra cima que eu quero ver aí. Galera, a partir de agora, vou chamar por aqui meu parceiro DJ Leandro Mix, grande DJ Luan também por aqui detonando todas. No nosso comando, ao som da Mega Show, a aparelhagem sonora do nosso Maranhão, tá legal? Diretamente de São Luís, pela primeira vez, aqui na cidade de Cururupu. Alô, Leandro Mix, chega aí, maninho! É o clima que predomina o Mega Show do Brasil, começando a turnê na Baixada, hoje aqui em Cururupu, ABB, já no clima da Mega, pra galera curtir e dançar, hoje aqui em Cururupu. A gente, por enquanto, tá só no aquecimento. Daqui a pouquinho é valendo no 14 com as megas dançarinas. De imediato, mandar um abraço ao meu primo que tá na área aí, grande Igor. Também desejando já um feliz aniversário à sua primeira dama, a grande Poliana, que hoje tá fazendo aniversário e tá comemorando com a Mega Show do Brasil. Já chegaram, vieram direto de São Luís pra cá. Ela que é daqui de Cururupu e tá comemorando junto com a gente hoje o seu aniversário. Alô, Poliana, feliz aniversário, tudo de bom. Que Deus te proteja por todo sempre. Bora mandar ver DJ Nenê nas produções. Daqui a pouquinho as megas dançarinas. É a Toca Tudo do Maranhão. Pra cima! Mega Show! Mega Show! Bora chegar pra detonar na Mega! Mega! Mega! A partir de agora, vamos começar a gravar o CD ao vivo da Mega Show. Tem algum flamenguista nessa festa? Tem algum vascaíno na área? A galera do Flamengo joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha. Quem tá fechado com Jesus Cristo dá um grito. A galera de Gururubu, bora, bora, bora, bora, bora, bora, vem! Põe a mãozinha pra cima e grita, hey, ho, oh, hey, ho, oh, hey, ho, oh, hey, ho, oh, hey, oh, hey! É na pressão, oh, hey! É a Mega Show na parada! Tremidinha, tremidinha, tremidinha. Treme que treme, que treme, treme. Ela veio quente. Hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Ah, o som da aparelhagem. Mexeu, mexeu. Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Show, show, show, show, show. Bora ver! No clima. Baile de favela. Baile de favela. Em nome de Novinha Produções, gravando tudo ao vivo na Mega, na Mega, na Mega, na Mega, na Mega, na Mega. DJ Neném agora! Bora! Show! E aí? Se avisar que ele vai te empurrar. Mega Show! Então fica de quatro novinha pra mim e começa a empinar. Então fica de quatro novinha pra mim, 2015 vai da Mega Show. Joga o batidão, joga, joga o batidão, batidão, batidão, vem no batidão, vem no batidão, batidão, batidão. Cadê o grito das mulheres gostosas dessa festa? Cadê? Cadê as mulheres sinceras e fiéis com a mãozinha lá em cima? Cadê o grito dos homens raparigueiros? Raparigueiro! A parada agora é assim, ó! Bora na pressão, na pressão! Te tranco no meu quarto e faço teu corpo gritar, gritar. No prazer te dou um tapa. Mega Show! A aparelhagem é Mega Show! O som da galera! Ah, o som das marcantes aí! Já já as marcantes pra galera se envolver na Mega! Bora de principais, ó. A putaria no pistão vai começar. Bora detonar. Se não soltar o brinquedo, nosso dog vai buscar. Vem pra festa. Mega Show. É o clima da Mega. No bate, bate, bate, bate, bate. Ai, Mel! Para Lino bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, não. Como essa piada, tá na madrugada. Sem saber de nada, mas ela tá preparada. Solta na balada. Ela aí, primão! Que depois mais tarde sempre rola uma sarrada. Só no aquecimento da mega aí, ó. Deixa na boca, mas eu tô ligado que ela quer tirar a roupa. Finge que é sandinha, depois pede a linha. No final do baile ela sempre tá bem. Bora ver! Alucinado, gravando tudo ao vivo. Baixa a vontade aqui de te ligar. Saber a resposta. Se pra mim você vai querer voltar. Hoje. Um abraço aqui, ó. Ao grande Cal, Chayane, Pepino de Caprio. Poema de amor. Eu lembrei de você. Como? Como lembrei de você. Ao vivo em Cururupu, a parada é assim. Estamos em Cururupu pra fazer o clima pra galera. A idade só alucinado gravando tudo ao vivo. Bebê é o point da galera de Cururupu. A Mega Show tá na parada pra fazer o clima. E hoje em Cururupu, fazendo a sequência do batidão pra galera. E a Mega Show não deixa de ser notícia no Jornal Nacional, porque somos a aparelhagem sonora do Maranhão. É mega na veia. Sexta, domingo e segunda-feira. Oh! É mega na veia. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Olha aí, ó! Que papo é esse, meu irmão? O Mega Show toca todo dia da semana! Pra cima da Mega Show! Vem! Vai, DJ Leandro! Eu mesmo, ó! Um abraço, Marquinhos, das 13. Também o Maico Pangadão, ó vilã Mix. Grande neguinho do Melody e o Branquinho. Bora ver, bora ver. Pra inventar a pedancinha, pra fazer o M é só juntar duas mãozinhas. Vai dançar, vai brincar, família. Oi, vai endoidar. Grande Nenecar aí, ó. Do estúdio faz o show, né? Tá no clima. Segura na pressão, na pressão, na pressão, na pressão. Olha a galera de Cururupu. De imediato já quero deixar um convite pra galera da Baixada. No dia 8 de setembro, lá na Bem São Luís do Maranhão. Aniversário de São Luís. E a gente tá trazendo diretamente de Belém do Pará o grande Billy Brasil. E ele vai fazer o clima lá na Bem com a Mega Show do Brasil. E vai cantar essa daqui ao vivo na parada. Olha aí, ó. Alô, galera. Era isso que vocês queriam, é? Pega. Em setembro tem Billy Brasil. Billy Brasil. Declaração em forma de canção é o que eu tenho pra provar. Tudo o meu amor, você tão longe assim, pra mim é tão ruim. Já não consigo suportar a força. Vai cantar ao vivo! Agora eu sou mega! show, o som do Brasil. Uma nova era digital em 3D. São Luís, vou te encontrar. Eu sou Mega Show. Uma nova era digital em 3D. Ê, papai! Agora eu vou ter fé. Em nome de Novinha Produções. Olha, tá aqui seu alucinado. Eu me escondo de todas as formas. Eu não quero criar esperanças. Mas não paro de pensar em você. Quem sabe canta aí? Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Alô, minha galera de Tururupu. Vou trazendo mais uma, senhor! Senhor! Abraçando meu amigo Marquinho das Teses! Tamo junto! Olha a pressão sonora aí, ó. Fala, DJ Luan. Só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto. Tá legal, hein? A saudade que me falou. Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome em mim. Escrito numa tábua. Abraçando aí os primos do Romano. Continua com a gente. Cururupu da Mega! Também tem o seu nome. Vem na aparelhagem do Maranhão Mega Show! Escrito numa tatuagem. Opa! Pra galera sem mover! Vamos detonar mais uma da nossa aparelhagem agora! Agora! Você é minha alegria. Um abraço grande, João Santos. Minha vida. Os tops do jacaré aí, ó. Lindo, fiz da nossa história uma melodia. Me inspira com suas belas fantasias. Me inspira. Ao vivo em Cururupu, olha. Não consigo viver bem. Olá pra galera do Complexo Robinho. Isso me mata. O Bronze Manel, Marquinhos da 13. Também o Nhenheque, o Tirana e o Thiago. Galera de Cururupu na Mega. Minha vida. Eu te amo. Coração ainda bate, força acelerada. Estou no Mega Show. Show, amo você. Denilson Ribeiro, Cleitinho, Júnior, Thiago, André Maduro, o Jack, a Fernanda, Maiara, Aline, fazendo presença na Mega Show. Segura, segura, segura o batidão, batidão, batidão. Ao vivo na Mega Show agora. Chegando mais uma. A pressão sonora do Maranhão. É a Mega Show. Faz o M aí, meu irmão. Bora, bora, bora. A pressão sonora do Maranhão. Opa! É a Mega Show. Faz o M aí, bora, meu irmão. Faz o M. É a Mega Show. Opa! Aparelhagem é Mega Show, o som da galera. É o som da galera em Cururupu agora. Vem! Deixa se envolver, bora agitar. Mega Show, pressão sonora vai tocar. Você já ouviu falar da Mega Show? É sucesso em todo o Maranhão. Esse som de qualidade incomparável. Em nome de Criativo! Sucesso Produções! Vem no clima! Chegando mais uma, mais uma, mais uma, mais uma! É papai! Vem na Mega Show! Mais uma da aparelhagem sonora do Maranhão! Aí, ó! Aí, ó! E a luz estrela que é. Que me ilumina, meus desejos te criei. Foi na Mega, foi na Mega, foi na Mega. Foi na Mega Show que eu te encontrei. Galera dos primos do Romano aí, ó. Um abraço também aqui, ó. Falou pros super amigos Capuche, Robinho e Bronze aí, ó. DJ Nenê tocou, tocou. Sou na Mega Show. Mega Show, a maior aparelhagem sonora do Maranhão. Fazendo clima na Mega Show ao vivo em Cururupu. Gravando CD ao vivo pra galera se envolver. Em nome de Novinha Produções, em nome de Darkson Alucinado, gravando tudo. Em nome de Criativo, tudo em criatividade pro seu evento. A galera pode chegar junto na Criativo aí, ó. Tudo em criatividade, telão de LED, iluminação, tem jogo de luz, tem telão, tem som, tem tudo que você precisa pro seu evento. Essa é a Criativo, uma empresa da Mega Show. A galera pode ligar aí no número aí, Bebê Light. Bota aí, ó, 8157-9606 ou no 8816-0315. Esse é o número da Criativo pra galera. Vem galera. Pra festa. Vem pra Mega Show. DJ Leandro, Mix, DJ Neném, DJ Luan, ao vivo em Cururupu na Mega. Bora detonar! Aê, DJ Juninho Pop! Pedro Fumê, rolando vários bags, som do último volume, escutando o Felipe. Um abraço ao João da Palheta. Do jeito que ela gosta, já tô marrento demais. O menor sagaz, é o que te satisfaz. Olha, várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Faz ela sentir prazer da linguada que ela se contrai. O macete é tu deixar com gostinho de quero mais. Várias, várias, várias. Olha que é várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Tem um lance nela ontem, hoje ligou querendo mais. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. É a Mega Show! Ao vivo, segura no fundo, meu irmão! Em nome de Novinha Produções. Rolando vários beijos. Alô, Ivaldo, celebridades. Do jeito que ela gosta, hoje eu tô marrento demais. E aí? O menor é sagaz, é os que te satisfaz. E aí? Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Olha que é hora de dança funk. Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito. Mega Show! Chega pra detonar no clima Mega Show! Cururucu na Mega! Aê, novinha Produções, no clima da Mega, vambora! Aquecimento, baile, baile, baile, baile, baile, funk! Olha! Pra galera se envolver no clima da Mega! Vai mandar, oi! Desse jeitinho. Aparelhagem! A aparelhagem é Mega Show! O som da galera! Bora ver! O clima! Dali Leandro! Dali Leandro Mixi! Pra detonar no baile, baile, baile, baile, baile, porque o clima vai! Vários homens, toma, toma, bomba, bomba, bomba! E bomba, bomba, bomba lá. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. O mano tá tipo bomba e as mina bomba o granada. E vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Tá querendo quitar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, que essa linda é capaz. Pra mim não dá espaço pra ela, porque eu vou te sentar. Opa! Agora! Senta que senta por cima, novinha. Senta por cima, novinha. Agora volta. Bora detonar no clima agora. Pula em cima dele. Pula em cima dele. Pula em cima dele. Pula em cima dele. Pica, capica, capica, acabou da nossa. Tenta, capeta, acabou da nossa. Acha que acabou da nossa, da nossa. Vai, vai atrás da altura. E pumba, la pumba, pumba, la pumba. Pumba, la pumba, la pumba, la pumba, la pumba, la pumba, la pumba, la pumba. Pumba pra galera de Cururu, pulo clima, pulo clima. Bota cal, bota cal, bota cal, bota cal. Taca, taca, taca, taca, taca. Essa novinha é primão. Taca, taca, taca. Alô, Igor, alô, Poliana, alô, galera de Cururu, pulo clima. Fica gostosinho, gostosinho. Pra detonar na Mega Show fazendo o clima. Taca, taca, taca, taca a bunda nesse novinho. Taca a bunda nesse novinho. Taca, taca, taca, taca. Taca a bunda nesse novinho. Aquecimento, né? Ao vivo em Cururu com a parada da Mega diferente. Joga a bundinha pra mim. Esse é os três macetes para conquistar você. E no primeiro, eu vou subir. E no segundo, vou descer. No terceiro, a novinha quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica pra você. Quica, quica pra você. Eu duvido. Você aguentar uma dessas. Quica em mim, pereca. Agora sarra. Em mim, pereca. Pula em mim, pereca. Vem na Mega Show que a parada é diferente. Aquecimento da Mega, da Mega. Faz um favorzinho pra mim. E vai, joga a bundinha pra mim. Vai, joga a bundinha pra mim. Esse é os três macetes para conquistar você. Já mandando um abraço, já mandando um abraço a galera do Viracopos aí na área. Curtindo a Mega no clima. Quica pra você. Quica pra você. Eu duvido. Você arruma uma dessas. Quica em mim, pereca. Sarra em mim, pereca. Pula em mim, pereca. Sarra em mim, senta em mim. Dança em mim, pereca. Agora! Aquecimento do baile funk da Mega Show. Academia das Maravilhas. Pra entrar nela tem que malhar todo dia. Vai ser muito ousadia. Mas antes de malhar, tem que alongar. Alonga e rebola. Alonga e rebola. Alonga e rebola. Com corpinho de bola. Alonga e rebola. Alonga e rebola. Alonga e rebola. Alonga e rebola. Alonga e rebola. Alonga e rebola. Com corpinho de bola. Alonga e rebola. Alonga e rebola. Alonga e rebola. Com corpinho de bola. Show, alô novinha, produções aqui, a Mega.